JCast Darkonix Malabilama, Malilama, Mabila. Ai, olá. Dá oi, gente. Lavendel. Oi, olá, enfermeira. Johan. Oi. Luan. Você também, Luan. Oi, eu apareci, dei um oi e tô aqui. Por uma noite tão fugaz que eu nem senti. Tão ansilante que eu vou olhar pra trás agora. Luan, tinha alguém, não lembro quem, era quem que tava com saudade do Luan, tinha alguém comentando isso em algum lugar. Alguma garotinha incauta? Provavelmente, né, são só elas que têm saudade de você. Recentemente, quem tem sido, os gays têm lembrado muito do Johan e as garotinhas de você, basicamente. E ninguém lembra de mim. E ninguém lembra da gente, né? Vocês são os mais lembrados o tempo todo, peraí. É aquela velha história, né, a gente tem que sumir um pouquinho pra fazer falta e tal, aí o pessoal lembra da gente. Ah, tá. Então... Live, eu acho que eu vou botar TV Colosso de trilha sonora da abertura. Peraí, quando eu entrei, vocês começaram a falar de TV Colosso. Qual que é a pauta? Que eu cheguei aqui e não sei do que tá rolando. É um rant, né, gente? Vai rantear. Esqueceu como é que funciona, Luan? Não esqueci como é que funciona, mas achei que tinha alguma coisa específica. Vamos lá. Não. O Meus, ele também não escuta JCast. Ninguém escuta JCast, né? Incrível. Eu escuto. O Johan, coitado, não sei por que exatamente ele faz isso. Mas então, o Live, ele tá numa onda revival, né? Ele tá baixando, tipo, Balão Mágico, Xuxa. Balão Mágico. Trem da Alegria. Trem da Alegria, porque é só o que fez parte da minha infância. Balão Mágico não, porque eu não sou tão velho assim. Menudo, já baixou? Não, por favor. Bem que um dos álbuns do Trem tem uma música cantada pelo Menudo, uma música em português escrotérrima, porque o sotaque deles não é bom, não é legal, que nem o sotaque do RBD. Que eu também não acho legal, mas tudo bem. Eu acho super charmoso, dá licença, mas o deles não é legal, é uma música esquisita também. E eu não sei o que faz um bando de meninos se vestir daquele jeito, entendeu? Não é legal. Nem na época você conseguia entender? Eu não lembro na época, cara. Eu não lembro. Você entendia, Luan, na época? Cara, minha onda não era essa, não. Qual era a sua onda, Luan? Cara, faz tanto tempo. O Luan só não tava jogando RPG online na época porque não dava. Porque não dava. Senão ele tava lá no Google. Tinha uma conexão, né? Não tinha a internet, entendeu? O Luan... Agora, por incrível que pareça, inclusive, eu não tô jogando mais RPGs online, mas tô jogando um jogo online aqui, que eu tô morando agora num apartamento minúsculo. Minha mãe veio falar hoje que a vizinha de baixo reclamou com ela, do gritando, jogando. O que você tá jogando? Puta que pariu! Tô jogando League of Legends. Ah, ótimo. É um dos novos Dota, né? As viúvas do Dota e as crianças do WoW que jogam isso, né? As crianças do WoW, nossa. Cara, o Yo consegue ser mais, assim, ele tá mais live do que live, né? Fight. Não, eu acho engraçado isso, né? Eu vi o pessoal comentando por aí, eu acho que foi por e-mail, por Twitter, por algum lugar, sobre o mau humor do live, viu? Que ele não gosta das coisas e tal, mas gente, o live já deixou de ser assim faz 3 anos. Verdade. O que esse povo tá falando? Cara, é igual toda vez, cara, já faz uns 4 anos que o Linkin Park mudou de estilo, digamos assim. Até hoje, você vai no vídeo mais recente que tiver desde no YouTube, o povo vai estar comentando como eles mudaram de estilo. Tipo, o novo estilo deles já é velho, entendeu? Essa altura do campeonato. Eles já são assim há mais tempo do que eles já eram do outro jeito, entendeu? E você não é mais nenhum hater, né? Pra você é uma menininha que gosta de tudo, né? Eu? Na verdade, ele sempre foi assim, né? Só que ele fingia que não. Eu não gosto de tudo. E aí, esse silêncio é pra mostrar como você está certo. Então. Na verdade, o Johan tá meio calado, que ele tá deprimido desde ontem. Por quê? É. Desde ontem ele tem pensado, meditado muito sobre a eutanásia. O Johan é uma pessoa que quer escolher a hora que vai morrer. Então, ele tá... Você tá rindo, mas ele tá falando sério. Estou falando sério. O Johan quer escolher a hora e o jeito que ele vai morrer. E ele tá muito triste desde ontem, porque isso não é legalizado no Brasil. E nem vai ser tão cedo, porque eu acho que isso tá indo na pauta de político nenhum. Cara, e ele tá com muito... Ele tá pedindo que escolha a hora que ele vai morrer. Como? Repete. Inclusive, se isso não é legalizado no Brasil ou não, pouco importa se ele morrer. Hein? A história não é essa. Na verdade, é o... Peraí, calma. Antes de qualquer coisa, Johan, você não está com uma doença terminal, está? Não. Você não corre risco de entrar em estado vegetativo amanhã, corre? Acho que não. Posso fazer piada, então, né? Posso. Ok, só pra saber. E todo ser vivo nesse planeta já sofre de uma doença terminal pra não estar vivo. Sim, com certeza. Passos, estamos terminando. Então, nesse sentido, todos nós estamos morrendo. Eu tô filosófico, hoje alguém me corta. Antes de Não, só pra explicar, é porque ontem eu tava vendo um documentário do Richard Dawkins. Opa! Terry Pratchett. É outro. Do Terry Pratchett. É outro velho estado. Outro ateu. O Terry Pratchett, que é um dos meus autores prediletos. É, né? O Johan, ele é puta de duas pessoas: Richard Dawkins e Terry Pratchett. Ele confunde de vez em quando. Não, mas aí o Terry Pratchett, ele vem fazendo essa campanha pra que se torne legal a eutanásia na Inglaterra em si. Porque em alguns países europeus é permitido já. Mas. A gente vai botar o link dele. Tá no YouTube mesmo, é uma hora. A gente pode botar No YouTube você pode assistir de graça. Você lembra o nome, o live video? Eu não assisti tudo, então. É Terry Pratchett, Choosing to Die. Choosing to Die. Uhum. E aí ele fala nesse. Ele mostra uma galera na Suíça, que é uma ONG na Suíça, que ajuda as pessoas que querem dar o fim à própria vida, né? Dignidade. Peraí, suicidas? Mas não é bem assim, é tipo assim, também... Qualquer pessoa que quiser dar... Sim, qualquer pessoa. É o cúmulo da incompetência, você precisar de ajuda pra terminar com a sua própria vida, mas ok. Não, cara, mas é maneira, tipo assim, maneira pra você ter uma forma legal de não aparecer no teu obituário lá, suicídio, entendeu? Isso na Suíça é legal, você fazendo isso, você não vai ser considerado um suicida e perder todos os seus direitos legais no seu país de origem. Tem que contar que é uma forma de morrer que vai ser confortável e vai ser tranquila. Porque eles têm uma preparação toda, eles têm pessoas que estão lá pra te ajudar e eles têm eles dão um remédio lá, que é um veneno, alguma coisa do tipo assim, e aquilo não te causa nenhuma dor, entendeu? Então é você acompanhado por um médico, tem toda uma série de cuidados. E... Eu lembro do último filme que o Dark me passou, que tinha o Silencium, não lembro. Oi? The Last, como é que é? Children of Man. Ah, sim, Children of Man. É Silencium? Como é que era o nome do remédio lá? Ah, não lembro, não vou lembrar mesmo. Que tem remédio pra você se suicidar, que é inclusive comercializado pelo governo, né? Uhum. Então, mas aí o que acontece é que o Terry Pratchett, ele tem um tipo de Alzheimer para o qual não se tem nenhum tratamento, não se tem nenhuma esperança de cura, nem nada do tipo. E que é degenerativo e rápido. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais falar, ele vai estar preso dentro do próprio corpo. E o que ele quer é que antes que isso aconteça, ele quer fazer, né, o que ele chama de suicídio assistido, né? Que é com assistência de algumas pessoas. E aí ele acompanha nesse filme, nesse documentário, ele acompanha algumas pessoas, em especial um senhorzinho que tem uma doença lá também degenerativa muito séria e que ele acha que ele tá dando muito trabalho pra mulher dele. Ele não quer ver todo mundo sofrendo e não quer sofrer no final, né, com a doença, porque a doença é bem, bem hardcore, assim, sabe? Causa muita dor, esse tipo de coisa. E aí, conforme vai contando a história desse senhor, cara, aí o final, assim, mostra o procedimento inteiro, mostra o cara tomando o remédio e tudo, e é muito impactante. É muito impactante aquilo, sabe? Eu sou a favor disso, eu acho que cada um tem direito de escolher quando quer morrer e tudo mais. Mas quando você olha aquilo, você vê que é muito triste, sabe? Tipo, é uma opção ali, sei lá, é um negócio muito, muito pesado, assim. E eu tô mesmo desde ontem, depois que eu terminei de assistir o negócio, você fica com esse negócio na tua cabeça que não quer sair, sabe? Num primeiro momento, eu achei a ideia do suicídio assistido um pouco estranha. Só que parando pra pensar melhor, eu acho que uma pessoa só vai se matar desse jeito se ela realmente estiver muito certa disso, né? Porque, enfim, a partir do momento que você tem um monte de gente te ajudando, você não vai se matar por qualquer besteira. Você vai se matar se você tiver um motivo muito forte, uma decisão muito forte. Então, eu acho que tá ok. Você, inclusive, é analisado por médicos, psicólogo. Você passa uma série de procedimentos pra dizer que você é capaz, plenamente capaz, de escolher a sua morte. Aí sim, completamente. Por exemplo, se você estiver depressivo, se você estiver com depressão, eles não vão te deixar fazer isso. Se você tiver qualquer transtorno psicológico, eles não vão te deixar fazer isso. Você tem que estar totalmente são pra fazer isso, e o tempo todo eles tentam te convencer do contrário. O documentário mostra isso. Eles ficam o tempo todo perguntando se você tem certeza, ficam o tempo todo tentando te oferecer uma opção, e aí, mas mesmo assim, aí você vê que só aquelas pessoas que têm certeza absoluta vão lá e fazem isso. Mas então ninguém aqui vai poder fazer isso, porque ninguém passa nenhum teste psicológico pra dizer que tá em sã consciência, né? Com certeza. É como você fazer uma operação de troca de sexo, só que ao invés de você virar um homem ou uma mulher, né, você vê um vivo, vira um morto. É, basicamente. Mas o processo... Mas o documentário é muito impactante. É muito impactante, assim. Você fica meio triste, porque realmente ele mostra as pessoas que ficam, né? A mulher do cara, que especialmente que eles estavam falando. E eles mostram um outro caso de um cara que tinha esclerose múltipla e que ele é sozinho, ele não tem ninguém, e nem a família dele apoia. E aí, sabe, é bem pesado, assim. É bem. Sim, é pra você pensar na vida. O legal é que o documentário trata do assunto assunto com muita seriedade. O Terry Pratchett, ele é o host do documentário inteiro e fica dividindo com a gente as experiências dele enquanto ele mesmo acompanha caso a caso e ele mesmo vai decidindo um pouco o que ele acha a respeito daquilo, porque ele sente vontade, mas ao mesmo tempo ele não tá inteiramente certo, ele não sabe ainda o que pensar, né? E é legal que você meio que vai criando a sua opinião ali junto com ele e junto com os casos ali e tal. E no final, tipo, é difícil você ter uma opinião só a respeito também, teoricamente, analisando de fora, você vai dizer realmente, eu sou a favor. Mas eu não sei, se fosse comigo, se fosse com alguém próximo de mim, como que eu reagiria, como que ia ser, não sei. É, o que me admirou mais foi a coragem daquelas pessoas, em especial daquele senhor. É, uma coragem, assim, pra você acabar com a sua vida, assim. Eu até disse isso pro Lavindio, isso pra mim, que, né, eu que sou um ateu, que não acho que eu vou pra lugar nenhum depois de morrer, isso pra mim é surpreendente, assim. Você dá fim na única coisa que você tem, que é a sua vida. Então, quando você tá assistindo aquilo sob esse prisma, fica, sei lá, eu fiquei muito abalado com isso. Não, mas é que tá, eu tava falando pro Johan, até se você é religioso ou crê em algum tipo de espiritualismo qualquer, também é meio pesado, porque de acordo com as filosofias espíritas e tal, o destino de um suicida não é lá muito bom. Então, eu não sei se isso, dentro de uma filosofia espiritualista, se isso seria considerado um suicídio também. Eu não sei realmente o que... Talvez se eu fosse... Seria, a partir do momento que você escolheu, é um suicídio. Então, assim, eu com certeza, se eu fosse fazer, eu iria perguntar por aí, entendeu? Perguntar pros mestres aí. Eu sei que, assim, no espiritismo é suicídio. No espiritismo, se você quer morrer e você se permite morrer, você tá se suicidando. Mesmo uma eutanásia, o cara tá vegetando, o cara não tá mais ali. Aí eu já não sei. Mas, sei lá, se eu quero morrer e peço pra alguém me matar, ou se eu quero morrer e, sei lá, forço um acidente em que eu morro, é um suicídio. Mas a eutanásia não é autopraticada, então não pode ser considerado suicídio. É verdade. Pode ser considerado assassinato? Não sei. Acho que sim. Então, porque no caso, até eu acho que a palavra do documentado que eles fazem, usar eutanásia é errado, porque não é isso, na verdade. É, eles dão um remédio na sua mão, você tá completamente lúcido, e você vai lá e toma um remédio. É isso. Nesse caso do suicídio assistido, eu acho perfeitamente válido a partir do momento que tem todo um acompanhamento psicológico do processo. Aí eu acho válido. Uhum. Acho que assim, não tem erro, sabe? Até apoiaria uma coisa dessas por aqui, se surgisse. O problema realmente fica na legalidade, né? Sim. No caso da eutanásia, por exemplo, eu tinha uma vizinha aqui no prédio, uma amiga nossa, que eles não moram mais aqui, mas um belo dia ela acordou e não acordou mais, né? Ela, do nada, entrou em coma e eu não sei exatamente o que aconteceu com ela, ninguém sabe exatamente. Eles eram próximos, mas não tão próximos. Enfim. E só sei que já faz pelo menos uns 6 ou 7 anos, quando a gente tem notícia assim, como é que eles estão? Já se encontrou? Os filhos deles eram amigos do meu irmão e tal, então de quando a gente tem notícia. Então ela tá em estado vegetativo, ela dorme já há uns 6 ou 7 anos e tá em casa. E eu sempre me perguntei isso, né? Tipo, a pessoa não tá mais ali, entendeu? Tipo, eu não sei o que eu faria. Eu acho que se fosse permitido legalmente, eu acho que eu tiraria a pessoa dessa situação, entendeu? Porque a pessoa morreu. Eu acho que dependendo da situação, né? Dependendo do quanto eu conhecia essa pessoa, sei lá, se o Johan ficar 3 anos, eu mato o Johan. Obrigado. Agora... Não precisa nem esperar 3 anos. Não sei quanto tempo esperaria o Johan, mas não, o Johan, por exemplo, mataria, porque eu sei que ele naquela situação estaria querendo. Cara, só sei que ela tá na situação já deve fazer uns 6 ou 7 anos. E o marido dela aparentemente não voltou a se casar, entendeu? É uma situação bem estranha, tipo, enfim, eu se fosse... Eu consigo... The life must go on. Tipo, eu aconteceu isso com a minha esposa, tipo, 5 anos depois, entendeu? Eu ia me considerar um viúvo, e eu ia... Uh-huh. Enfim, eu não sei exatamente o que a pessoa representa, o que ela representa pra ele e tal, mas, enfim, eu acho que se as pessoas ficam presas naquela situação, isso não é saudável, entendeu? O que você acha, Luan? Você mataria? Cara, depende realmente da situação. Com certeza depende da situação. E eu ainda tô um pouco em dúvida sobre a questão do documentário, porque realmente o problema é a legalidade, mas deve ser menos a legalidade, até mais como a pessoa seria vista ou até como os entes dessa pessoa seriam vistos, né? É, depois a gente assiste, eu tenho que assistir também. É, então de qualquer jeito fica feio pra todo pela mundo. Pela legalidade, cara. Pela legalidade, whatever, né, cara? Pela legalidade, foda-se, eu vou morrer, não tô nem aí. Então, mas é que o que ele fala, é que ele quer o que o Terry Pratchett fala, é que ele quer uma coisa com dignidade, ele quer uma escolha, uma coisa desse tipo, que tenha um acompanhamento, que tenha, sabe, que tenha todo esse suporte. E não uma coisa, por exemplo, de você pegar uma arma e dar um tiro na tua cabeça. Você pode fazer isso. A questão que ele quer é que ele quer uma coisa assim, do jeito que eu tinha falado. É, você ter um acompanhamento, bonito você ter uma pessoa do seu lado, você pode estar sua família ali. Aquilo acaba se tornando um evento, uma escolha, sabe? É, a questão toda que ele fala é a escolha de quem é a vida, não é a dele. Então por que que não cabe a ele decidir qual é o destino da vida dele? É, é uma escolha sã e acompanhada, né? Então... Não, você fala isso, que tipo, não é uma questão de você pegar uma arma e dar um tiro na boca ou pular da ponte, entendeu? Isso é uma coisa pesada, uma coisa que você não sabe se vai ter coragem de fazer, uma coisa que você não sabe se vai doer, se vai machucar, se vai ser desconfortável. É uma coisa que vai causar um trauma pra todo mundo que você conhece. Nesse caso, não. Nesse caso, realmente, é você com as pessoas que são importantes pra você tomando essa decisão consciente de encerrar a vida, ao invés de esperar você morrer daquela doença, sofrendo numa cama. Você encerra antes, enquanto a situação não chegou num extremo ainda que você desagradava todo mundo, entendeu? E aí você... Mas eu imagino que, mesmo assim, a situação continua sendo extremamente desagradável pra todo mundo e continuaria sendo depois desse suicídio assistido. Porque toda essa... Fugiu uma palavra que descreva isso, mas todo esse caráter, esse teor, essa discussão sobre isso também gera um desconforto enorme pra todo mundo envolvido, com certeza. Não é tão traumático quanto você chegar em casa e descobrir que seu parente querido é pulou da ponte, entendeu? É que você imagina que nem uma pessoa que tem esclerose múltipla, o cara pode ter até, sei lá, 100 convulsões por dia. O cara não consegue andar, o cara não consegue escrever, o cara não consegue nem ver televisão. O cara não consegue fazer nada, sabe? É tipo, a pessoa tá numa situação que ela não consegue viver, entendeu? Então, nesses casos, é complicado você dizer isso. Eles contam no documentário o caso de um escritor belga que passou por esse procedimento, né? Ele morreu, né? Dentro desse procedimento, o Terry Pratchett vai conversar com a viúva dele e ela fala que, enfim, mais ou menos a ideia que passa é que escrever a vida do cara, só que a doença que ele tinha, o Alzheimer que ele tinha, não tava mais permitindo que ele escrevesse. A vida dele acabou, ele não era mais um ser humano funcional em nenhum nível, e aquilo que dava razão pra vida dele, geralmente não podia fazer. Ele era, enfim, ele era um ser com uma consciência limitada que não servia, ele não servia mais pra nada, ele não sentia que ele tinha mais alguma utilidade. Então ele escolheu ir embora, e ela apoiou. Talvez tenha sido traumático pra ela, mas como ela amava muito, o amava... É, mas ela fala que foi muito bonito pra ela, que ela morreu ali, que ele morreu abraçado com ela, sabe? Ela tava ali do lado dele, eles fizeram essa escolha, ele fez aquela escolha, ela apoiou ele, ela tava ali o tempo todo, eles aproveitaram tudo que podiam, sabe? Ela falou que levou um cigarro pra ele, ele pegou, fumou o último cigarro e depois foi embora, sabe? Então, tipo assim, você vê que mesmo desse jeito é um pouco mais reconfortante. Uhum. Só aquilo que o Luan falou, né? É uma questão que o único problema é que depois da morte da pessoa, não vai ser só mal vista a pessoa, né? Mas também os entes, porque eles aceitaram a situação, eles apoiaram a situação. É. Então, acho que talvez o maior problema mesmo seja essa pressão social. Porque se você é a esposa de um suicida, ninguém vai te culpar pelo suicídio, mas se você é a esposa de um suicida assistido, você teve participação naquilo, então você vai ser meio que culpada, talvez pelo resto da família ou por enfim, qualquer pessoa que possa te culpar. É, o povo vai ficar te olhando todo. Enfim, vamos fechar esse rant mórbido. Pessoal, assista o documentário. Essa semana tem Torture. Essa semana tem Torture. Muito bom! Aí, muito bom! O Ranger encostou também, né? É, já terminei. Mas peraí, eu vi uma notícia de que não ia ser essa semana não, hein? Como assim não ia ser essa semana? Que eles tinham adiado. Eu só se a notícia tava errada. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu fazer uma cobrança no ar, então. Live, você ficou de me emprestar os DVDs com todos os Doctor Who novos. Por favor, ou faça. Não, legal que assim, pro Johan que tá em Santos, ele já mandou, né? E... Agora pra você nada, que tá aí do lado. Oh. Não, eu vou gravar tudo. Não, peraí, calma. Peraí, na Stars vai ao ar dia 8 e na BBC vai ao ar dia 14. Ah, então foi isso que eu vi. Então dia 8 vai estar pra gente. Tipo amanhã? Tipo amanhã. Caralho! Que foda! Ai, então chega disso, vamos ler e-mails. Tchau, Luan. Tchau, Luan. Tchau. Luan tem que assistir My Little Pony. É. Ele vai adorar. Tá, eu vou passar My Little Pony pro Luan também. Passa, junto com o Doctor. Ele vai adorar. Me passem o que quer que seja, porque realmente eu não tenho mais condições de baixar nada. Tadinho do Luan, ele tá com uma 3G. Eu vou gravar muitas coisas pro Luan, vou gravar Falling Skies pra ele, pra ele ficar feliz. Pornografia marroquina? Não, Falling Skies é um sci-fi novo que estreou aí. Meio dia, o gosto da minha boca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. acho que a gente podia começar com uma retratação, né? Com um live de eu acusando o Guilherme Briggs de traduções mal feitas que ele não cometeu. Nossa, menos uma vez na vida. Alguém no comentário estragou tudo, porque é tão bom uma oportunidade de falar mal do cara, mas não tem. Tipo, diz que no original, o nome dele original também soa como... Na verdade, o que acontece? Não é bem o nome dele, é que ele é um reboque. E reboque em inglês é Toe. Uh-huh. Então o nome dele fica Toe Mater. Ah, entendi. Entendeu? O reboque... entendi. Tá. Até que levando... Quer dizer, então, no final das contas, a piada idiota não foi do Briggs, a piada idiota dos americanos mesmo. Sim, é do original. Então... Peraí, mas em inglês, tomater não fica tomato? Fica parecendo tomato, um pouco. Ah, mas não é, né? Tomato, para rápido, aqui tomato. No Brasil, não, mas tá, aqui no Brasil virou tomate mesmo. É, sim, isso sim. Eu acho que... Eu não vou ser hater também do cara. Foi legal, foi. Ah, deixa eu ficar maneirinha, vai. Mas, assim, salvou a barra do Guilherme Briggs e piorou a barra do filme pra mim, né? Pois é, que é no original, tá uma piada idiota. Eu já acho o Carlos meio idiota mesmo, agora piorou de vez, né? Agora, uma coisa, então, já que o nosso amigo tá informado, ele pode informar também, porque toda hora no filme tem alguma referência ao Brasil. Tem o carro do Brasil, tem alguma coisa. Toda hora alguém fala de Brasil no filme. Eu queria saber se no original tem isso também. Ou se, sei lá, eles falam México, e cada vez que o cara falava México ou Cuba, o Briggs botou Brasil, entendeu? Talvez tenha Brasil, porque o Brasil tá bem alta, né? É, não o Brasil, né? O Rio de Janeiro tem alta. Sim, sim. Enfim. Vamos lá pros e-mails? É. Quem quer ler primeiro? Deixa que eu leio. É sempre que pergunta, né? Ah, primeiro e-mail do Kaoru. Eu acho que é a primeira vez que ele manda e-mail pra gente. Eu não lembro dele em outros momentos, talvez com outro nome, não sei, enfim. Kaoru. Ele falou: oi, eu sou o Kaoru. No e-mail tem um nome enorme, que eu não lembro agora. Mas é o Kaoru, não é uma garota. Eu acho que podia pedir também nome, idade, cidade. Era bom. Ah, né? Se quiser colocar, coloca. Se não quiser, não coloca, não. Tanto faz. Se você for twin e quiser mandar. Live, Ju, olha os vários estudantes de direito escutando a gente. Inclusive tem um nessa leitura. Oi, eu sou o Kaoru e esse vai ser um e-mail longo, já aviso logo, mas meio que será um desabafo mesmo, algum tipo de momento que onde eu fico pensando comigo mesmo, só que digitando na internet, lol. Então, peraí, já que é o momento que on, fala que deu que on. O Johan que sabe fazer isso. Então, Johan, você que vai ler o e-mail, vai lá. Falando que on. Isso. Eu não sei fazer momento de que on, não sei fazer isso. Você que tem a voz mais grave aqui, você consegue fazer isso. Eu sabia que ia sobrar pra mim ler esse e-mail. Mas você falar num tom monótono, vai lá. Comecei a ouvir o podcast de vocês a partir do 122, que eu baixei apenas pra testar. Onde, né? Eu falei que eu não sabia fazer. Você quer que eu faça como, Kion? Não, deixa o Draco mesmo, vai. Ah, caraca. Então, eu tava na dúvida se ele era o 29. Eu vou fazer só o primeiro parágrafo pra ver se eu sei fazer um Kion legal. Peraí. Tá, vai lá. Oi, eu sou o Kaoru. E esse vai ser um e-mail longo. Já avisou. Tá horrível. Longo, não. Tá parecendo algum general ou alguma coisa assim. Você pareceu aquele abertura de Dragon Ball, quando você lê o título de Dragon Ball. Exatamente. Não, o título não, aquele. O encerramento. O luta contra Frieza e o planeta da Mekusei nunca explode. Enfim, tava na dúvida se ele era ouvinte novo ou não, mas pelo visto é, porque ele diz: well, comecei a ouvir o podcast de vocês a partir do 122, que eu baixei apenas pra testar, pois a verdade é que eu esperava um podcast muito retardado, apenas uma tentativa barata de copiar o Nerdcast com seu humor escrachado, só que feito pros otakus que falam Datebayo no final de cada frase, veja só. Datebayo. Não, e se fôssemos assim, seríamos muito mais bem sucedidos. Seríamos muito mais bem sucedidos e muito mais bem datados, porque otakus que falam Datebayo no final de frase estão perdidos por 2003. Mas acho que viajar no tempo é legal, lembre-se, criança. Sim, viajar no tempo sempre é legal. Acho que foi a partir do momento em que começaram a falar sobre o Nerdcast que eu pensei, o primeiro que ele ouviu foi o do nosso Rant, do Nerdcast. Que eu pensei, caralho, esse cara conseguiu dizer com todas as palavras o que eu penso sobre o Nerdcast. Essa foi pra você, Lime, Ju. Yeah. E junto com a entrevista, foi com a entrevista do... Lá do DVD de Sailor Moon, até esqueci o nome do cara. Lorenzetti, qual era o nome dele? Troll Lorenzetti, né? É esse o nome dele? Não é esse? É o Sailor Moon vai ser lançado semana que vem. Para aí, porra. Estamos esperando até hoje. E junto com a entrevista, os ótimos comentários sobre o filme Deixe-me Entrar, eu percebi que o podcast era realmente bom. Pois tinha um cara entre a gente falando sobre coisas legais, acima de tudo, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Caraca, que chato. Que absurdo. Tá, falando sobre coisas legais, acima de tudo, naqueles fãs de anime e cultura japonesa, sem que isso os transformasse em SDs 24/7. Baixei os outros números em diante, ouvindo todo dia no caminho para o trabalho, e fui pouco a pouco virando fã de carteirinha, até chegar no mais atual, que foi o número 138, sobre Madoka, cheio de spoilers e debate. Espero que ele tenha assistido antes de ouvir, né? Alguém termina de ler? Eu tô meio constrangido de ler o e-mail dele, porque, enfim, eu tenho pessoas olhando pra mim quando eu leio, e ele começa um rant muito sentimental sobre como nós somos os únicos amigos que ele tem. Que é bonitinho, mas eu não consigo ler com alguém me olhando. Cara, não sei descrever a sensação, ou talvez até saiba. Felicidade. Quando eu morava em Pernambuco, o que já faz uns 3 anos, tinha um círculo de amigos curto, porém, amigos de verdade. Éramos como aquele grupinho de adolescentes unidos que riam e falam besteiras na rua todas as noites, como nos seriados, e eu me sentia realmente feliz por ter aquelas pessoas preciosas comigo. Desde que vim pra São Paulo, repito, já faz uns 3 anos, acreditem se quiser, mas ainda não fiz um único amigo. Virei um quase hikikomori, que só saía de casa pra ir pra escola, até que terminei o ensino médio e me vi tendo que procurar emprego numa cidade estranha. Nunca saí de casa a não ser pra procurar emprego, o que sempre resultava em fracasso. Meus amigos se resumiam a pessoas que eu conhecia nas redes sociais, e meus dias passavam enquanto eu apenas assistia anime e jogava jogos de PC ou coisas do tipo. Ouvindo Johan, Dark e companhia, eu virei companhia. Porque não tem mais ninguém no podcast. É Johan, Dark. Além de eu vir primeiro, você virou companhia. Porra, cara. Por que que o Johan tá em primeiro, gente? Qual o problema desse cara? Yes. Enfim, né? Tudo bem. Vamos, meus fãs. Boa sorte de conseguir amigos, Caô. Conversando sobre algo que eu me apaixonei, que foi a história de Madoka, mas nunca tinha pra debater. Cheio, cara, Madoka é recente, sabe? Você vai ter. Tá cheio de ideias e olhos mirabolantes. Eu me via rindo no meio do metrô, falando sozinho algo como se acorda com o Yor. Olha a fixação dele. Olha, eu digo que o meu favorito no podcast é o Live. Yeah. Eu sei, você é fangirl do Live de... Eu sou, completamente. Completamente. Vai. E o meu favorito era o... aquele, como é o nome daquele japonês samurai? Fudiro comigo. Fudiro. Ou algo do tipo, que me vi no meio... Caramba, perdi o raciocínio completamente. É, vai, continuando, concordo com o Johan. Ele falava... Sim, concordo com o Johan. Ele falava com o Johan no metrô. Que me vi no meio daquela roda de caras falando sobre Madoka. Ó que creepy. Né? Eu me vi com amigos, tendo conversas que eu sentia falta há anos e esperava ter, com pessoas, mas que eu não encontrava gente legal ao meu redor pra ter essas conversas, you know? E quando o podcast acabou, e eu vi que não tinha outro número pra ouvir no caminho de volta, eu me senti só. Enfim, eu não queria fazer crise de mimimi e emir esse novo meu e-mail pra vocês, mas no final não pude evitar. Mas no final, eu só queria parabenizar vocês pelo excelente trabalho, dizer que vocês já ganharam um ouvinte fiel e que espero pelo próximo trabalho de vocês, pois hoje vocês são o mais próximo de amigos que eu tenho hoje. Abraço. Hoje. Tadinho, né? Pô, cara, não... Você pedir pulgar o seu e-mail nos comentários e pedir pra quem mora... É, assim, eu vou dar uma dica pra ele e pra todos os ouvintes. É o seguinte, todos vocês prometerem não me assassinar, eu vou estar no Festival do Japão aqui em São Paulo. Não sei quando, mas eu quero que vocês prometam que não vão me matar. É logo, né? Festival é semana que vem, fim de semana que vem, eu acho. É logo, é. Não dá certo. Vai ter uma apresentação de Aikido lá. É, Gustavo Chaves Ribeiro. Aí ele fala, como vão vocês? Faz tempo que não escrevo. Você já ouviu ele escrever alguma vez? O nome não é estranho. É? Mas aí ele fala, faz tempo que eu não escrevo, mas infelizmente essa mensagem não é pra ser lida no programa. Mas vai ser, obviamente. Desculpa, já tá sendo. Que troll Darko. É, só queria fazer uma pergunta, uma recomendação. Recentemente fiz 2 compras no Dealist e uma no Book Depository. É, elas foram registradas na conta de vocês? Foram, sim. Já entendi por que o Darko botou esse e-mail, é pra dar uma dica subliminar pra todo mundo que esqueceu que você existe. Exatamente, receber 5% do Dealist e 2% do Book Depository. Continuei comprando. Maravilha. E também. Quanto mais caro, melhor. É, melhor, né? Também tem o pré-ordem de um Eroge no Dealist que foi feito usando o link. Mas não sei se quando cobrarem vai registrar. É por isso que. De olho, por isso que ele não queria que lesse, porque ele não quer que o mundo inteiro saiba que o Gustavo Chaves Ribeiro comprou. Agora eu quero saber qual que foi. Pô, né? Deve ser legal, podia, né? Mandar um. Mas um comentário. Na verdade, eu escolhi o e-mail dele por outro motivo, foi pelo próximo parágrafo, que ele recomendou. A sugestão, aí ele fala que ele tinha falado de uma sugestão, né? Aí ele fala a sugestão de um movie pra review. É, vocês já assistiram Ivinodican? Pois é, ele recomendou e, tipo, uma semana depois o Johan veio falando que tinha assistido o que a gente podia gravar. Né? Aí a gente gravou. É, tipo, ele recomendou junto, mas na verdade a gente assistiu mesmo, porque a recomendação real foi do Johan, então. Foi do Johan. Mas serviu pra endossar a recomendação. recomendação. Muito bom. É uma série de ovos que foi compilada em um filme. É, acho que foi isso que a gente disse no cast. Pois é, vai pro próximo. Próximo parágrafo. É, aí ele fala, seria um bom tema pra continuar a vibe filosófica depois de Madoka. É, até ficou bem filosófico, né? O pessoal gostou de falar nisso, né? O pessoal gostou da nossa discussão, né? A gente tinha que fazer um podcast de discussões, assim, sabe? Que a gente pega um tema polêmico e discute. Vamos ver o que eles vão achar do suicídio assistido. Aí o pessoal falou que a gente tava educadinho e tudo, é normal. É, a gente pode fazer um... Ateístas contra quente, sabe? A gente pega mais um ateu e junta tudo aí, vendo o que dá. Vai virar beleza. Pop agora? Vai virar o quê? Super pop? Ah, exatamente. Chama. É, se eu, ó, eu arrumo... Você arrumo... conhece o muçulmano, não? Eu arrumo mais um ateu se vocês arrumarem a Luciana Gimenez. Beleza. Alguém conhece o Jair Bolsonaro? Não, pra mais também. Nossa. Vai, e reforça, aí ele continua, né? Isso também. Aí ele continua. Reforça o que eu falei no meu último comentário do site, assistam Daimaho Toge. Não sei nem do que se passa. Né, que pois trata. É, também pra mim é novidade. O protagonista do anime não usa apenas mágica, mas também golpe de luta livre. Ô, uma coisa. É, e o mascote, pelo... mascote tenta matá-la sempre que tem chance. É muito engraçado mesmo. Tudo de bom até. Se é engraçado, eu vou procurar. É, pelo visto é uma paródia de Mahoucho hoje. O nome em inglês, pelo visto, é Magical Witch Pune-chan. Acho que saiu nos Estados Unidos, porque tem um nome americano. Pune ou Pune? Punie. Punie-chan. Punie. Isso. Punieta. Que é o nome... Exatamente. E exatamente isso. O nome da protagonista é Punie Tanaka. Sério? Punie Tanaka. Ai. Muito ótimo, muito bom. Termia, tá bom. Olá, Dark Onyx, Live in Jill e Johan. Meu nome é Renato Gonçalves, tenho 20 anos, faço faculdade de Direito. Inclusive, já denunciei o podcast de vocês para o Ministério Público. E daqui a 2 semanas eles mandarão a Parivan e busca aqui Parivan. Parivan é do 4chan, que é tipo, quando você tá vendo CP lá, aparece a Parivan do FBI pra te levar embora. Brinque, nem vão. Sou mais um daqueles ouvintes antigos que nunca mandaram e-mail na vida, mas agora resolvi mandar devido aos apelos emotivos que ouvi em um dos GCast recém. Tudo começou quando eu ainda era apenas um jovem sem perspectiva de qualidade de vídeo que baixava animes, porra. Qualidade de vídeo, parece o seu Creyson, né? Tá bom, eu tô meio retardado hoje. E baixava no animeforce.com. Um dia, eu vi que estava lá o banner anunciando um podcast sobre aquela matéria do Fantástico, em que a Glória Maria tentava explicar o misterioso mundo do cosplay, seus efeitos malignos em otakus fujões. Eu ouvi o podcast e aquilo mudou a minha vida. Foi o primeiro podcast que eu ouvi. Nunca tinha ouvido falar em Nerdcast, graças a Deus. Graças a Deus é dele. É, adorei o Dichan, adorei o Dark, amo sua risada. O Dark odeia a risada dele, devo falar. Eu também, inclusive eu corto quando ela fica muito tensa. Eu odeio, né? Você odeia. O Luan, delícia total, ó, o primeiro indício. Amava muito. Exatamente, né? Pelo visto, o Renato Gonçalves é o nosso segundo ouvinte gay. Depois do Benedito. Ou o negócio dele é só com o Luan. Pois é, esse é o contrário do Benedito. A coisa dele é com o Luan e não com o Johan. Uma coisa meio Yanto Jack Harkness, né? Que o cara é gay. Né? Como é que é? Tá, sim, claro. Amava muito o podcast. Inclusive, cheguei ao cúmulo de ver graça naquelas gírias imbecis e forçadas dos peixes no bacinho com maçãs, etc. Era tão espontâneo, cara. Não era fantástico. Muito espontâneo. Nem era coisa do Diego forçando botões. Eu ouvi e eu sentia a espontaneidade. Ué, meu Deus. Tenho mais vergonha disso do que ter sido fã de Rebelde, que de fato era bom. Mas ainda bem que com o passar das edições, o podcast se desenvolveu e evoluiu com o seu pai, hein? Enquanto eu... Aquela música do... do... Como é que é o nome dele? Renato Russo. Não, pô, isso aí é do Marcelo D2, que ele fala com a música do filho dele. Ah, eu lembro dessa música, o Pirralho canta. Isso, vai. Digivolvo evoluo com meu filho, Digivolvo, isso mesmo. Digivolvo fica melhor, assim, mais engraçado. Troca. Se digivolveu e evoluiu com seu pai. Mas isso aí. Podcast se digivolveu e evoluiu com seu pai. Enquanto eu me digivolvi, evoluiu com meu filho. Eu tô péssimo de cultura pop hoje, geral. Eu tô acertando uma referência. É, a primeira vez que o Live Indio apareceu no podcast, eu odiei de cara. E quem não? Pelo que eu me lembro, o podcast cujo tema era relacionado à bruxaria ou algo assim. Mas na verdade, não, né? Essa foi sua primeira participação oficial. Você já tinha aparecido antes, xingando, sei lá, judeus ou nordestinos, ou sei lá que inferno que era. Eu apareci num easter egg na edição anterior, quando vocês estavam na rua, e eu, de fato, passei e encontrei vocês por acaso na rua e comecei a conversar com vocês. Exatamente. Tempo, mas com o passar do tempo, não sei se o Live Indio mudou sua personalidade, que até então me parecia algo forçado pra ser propositadamente do conto implicante e soberbo, ou fui eu que mudei minha percepção. Só sei que hoje ele é lindo e divo, assim como o Dark. Veja só, somos lindos e divos. Vontade de botar uma pluma agora e sair cantando, sei lá. Quantas coisas... Arruma um salto alto na peruca aí. Quantas presenças femininas, pra falar a verdade, elas nunca foram boas. Eu só gostava mesmo da Otsu. E todas as outras que passaram por aí também não foram tão boas. Sempre faltou atitude e presença de palco por parte delas. Como companhia de cast pra vocês dois, prefiro Johan. Johan hoje tá. Sempre com opiniões... Hoje eu tô. É, sempre com opiniões pertinentes, como aquela de Madoka, e um momento de felicidade das Mahou Shoujo que vocês me deram bola. É, o live nem aqui tava, pra saber do que se trata. Como é que foi? Cara. Não posso contar, que senão é spoiler pra quem não assiste Madoka. Ah. Não, tem uma descrição, uma comparação que eu fiz com Fausto e Madoka, que tem um aspecto que é bem parecido. Uhum. E aí parece que só eu achei isso. Eu e os ouvintes. Fausto, pra quem não conhece, é o famoso Shin Shinhon do Diabo. Não, quem ouviu de Madoka não tem como não conhecer. Agora já tá devidamente apresentado. Falar nisso, a SBT tava fascinando a estante lá, sei lá, onde que eles estavam procurando, e acharam episódios inéditos de Chaves. Como assim? Verdade, virou trend topics isso, né? E aí agora vai voltar a exibir, porque eles acharam, sei lá, embaixo da... O Silvio Santos tava sentado em cima deles há 30 anos e não tinha visto. E tipo, são muitos? São quantos? Não sei. Eles estão sendo restaurados, parece. Mas são inéditos de verdade? Que tem uns episódios que o SBT exibiu, sei lá, uma vez há muito tempo atrás e nunca mais. É, eu não sei se são episódios perdidos que já foram exibidos, são inéditos 100%. Só sei que não são os tais episódios inéditos que tinham no DVD. É... Uhum. Inéditos pra valer mesmo, assim. É... Você tá... Voltando ao e-mail. Não perdi um episódio sequer do podcast até hoje. Permaneço fiel a vocês. Confesso que já tentei ouvir outros podcasts, mas não me identifico com nenhum, como me identifico com o G-Cast. Nos outros, só tem gente chata, né? O Daco, você separou e-mails hoje, especialmente, assim, que falem bem Johan e mal do Nerdcast? Não era minha intenção, parece ser um padrão. Tá bom. Nos outros... Parece ser um padrão do nosso ouvintes, pelo visto. Tô feliz. Nos outros, olha, é isso, ele está falando, então, ok. Nos outros, só tem gente chata, Nerdcast, e ou arrogante, Nerdcast, e ou burra, Animecast, e ou gorda, Nerdcast. Eu devo dizer que o Darko é fortinho, eu tô um pouco acima do peso, e o Yor é bem grandinho, né? O Yor não é conhecido pela sua magreza também, então também não tem quando vocês convidam gente de fora pra participar do cast. E eu sempre pulo os segmentos de J-Wave, porque eu não sou... E J-Wave, ele quis The Station. É, porque eu não sou nem obrigado dele. Gente, ele é muito revoltado. É, eu odeio tudo. Bairrista xenófobo, sei que sou. Uou. O único outro podcast que consegui amar além de vocês foi o falecido com fome, com sono, sem escrúpulo. Do live de com o Jichan. Que vive estando pra voltar, né? Mas nunca volta. É, até hoje não sei porque sumiu sem deixar explicações. Era tão bom. Até hoje espero um retorno. Ele sempre me deixava por dentro dos assuntos de forma lúdica, coisa que o G1.com nunca me dá. Acabou por coisas de compromissos mesmo, em vida real e coisas assim, mas tá sempre voltando aí. Aí sempre, todo mês a gente decide voltar e nunca volta, mas um dia quem sabe. Esse Jichan não tinha morrido? Não, ele tá vivo, só tá embarcado. Ah, ele tá vivo? Coitado, no mato de... O Diego vai ser uma salvação, cara. É o único advogado que tá do nosso lado, sabe? Pois é. Ou não, eu acho que a gente tá criando uma série de advogados que nos seguem, né? Temos uma legião de advogados. É, tipo, se acontecer qualquer coisa, o que não falta é gente pra gente pedir ajuda. Intocável. Vai ser, tipo, sabe? Político quando é preso. Isso é perigoso, porque aí eu vou começar a ficar um pouco mais temerário, assim. É, realmente foi perigoso. Enfim. Demorei pra escrever esse e-mail porque estava esperando acompanhar a última versão do podcast, mas como a faculdade não me dá sossego, eu demoro muito pra conseguir acompanhar o ritmo. Pois antes de ver um G-Cast que tem algum review, eu sempre vejo o anime sobre o qual vocês falarão. Tem bastante gente que faz isso. Eu não sei por quê, né? Porque normalmente a gente pensa o bloco de uma forma que não dê spoiler pra ninguém, e justamente pra fomentar a vontade, sabe? Eu suspeito que uma pessoa ouvindo o review do G-Cast não tá perdendo nada do filme. Então, hoje eu tava assistindo, eu tava ouvindo o final do último G-Cast de Eevee no... Caramba! Welcome to the Space Show, isso. E realmente, cara, a gente não fala nada do filme, não tem nenhum spoiler, não tem nada, tipo, não tem do que ter medo. A gente fala sobre a história, fala sobre o desenvolvimento do roteiro. Eu suspeito que talvez por a gente não se prender muita história, muitos fatos, a pessoa fica um pouco perdida, talvez, por não ter assistido, não sei. Eu só sei que assim, não é necessário. Não sei porque que as pessoas fazem isso. Não é a primeira vez. Eu vejo as pessoas comentando no comentário que o pessoal nos comentários falando que assistiu antes e tal. É, vou vou ouvir o review depois, porque eu não assisti ainda. Não tem necessidade disso, né? Mas tudo bem. Apesar de que eu acho assim, né? De que o objetivo do review é fazer com que as pessoas vejam o anime, né? É que então, é a nossa se as ideia. Pessoas estão vendo o anime, então tá ótimo, né? Ok. Na verdade, ele explica, né? Na próxima frase, ele explica por que ele faz isso. É, tipo, não é por medo de spoilers nem nada, mas apenas porque quer aproveitar 100% do que vocês estão debatendo e entender todas as piadas. É, eu até entendo, assim, tipo, o cara quer assistir antes, até mesmo, talvez, pra ter uma opinião só dele, depois ver se concorda com a gente. É uma forma interessante também. Só que, às vezes, por exemplo, se o cara vai demorar muito pra conseguir ter uma série grande, ou se é um filme que ele vai demorar um pouco pra conseguir baixar e tal, porque a gente esquece também que a maioria das pessoas, às vezes, baixam subado em português, às vezes pode ser mais difícil achar um negócio subado em português do que achar em inglês, né? Uhum. Aí, às vezes, por isso que, às vezes, eu acho que a pessoa pode ouvir logo o review, pra poder não ficar demorando muito pra ouvir o podcast. Acho que, voltando ao e-mail, acho que os que mais demoraram pra que eu pudesse ouvir foram de Monster, devido ao alto número de episódios. Passei meses. É, mesmo caso, né? É, justamente isso que eu tô falando. Passei meses pra conseguir viajar tempo pra ver tudo. Se bem que de Monster a gente falou do mangá, né? O mangá era mais pra ler. E o de Puni Puni Poemi, porque como ele é um anime derivado de Excel Saga, e eu sou um viadinho perfeccionista, que é aproveitar sempre de tudo que vê, eu tive que assistir Excel Saga inteiro antes de ver Puni Puni. Excel eu entendo. Saga é muito bom. Eu também sou um viadinho perfeccionista, que quer aproveitar tudo, mas Puni Puni não é um spin-off de Excel, né? Então. É, tem tipo dois personagens. É, então não tem problema. Tipo, eu não vi Excel Saga e eu vi Puni Puni, tranquilo. Nossa, Excel Saga é muito bom, velho. É muito engraçado. É, eu vi uns 5 ou 6 episódios de Excel Saga muito tempo atrás. E é realmente muito legal. Uma coisa que eu quero assistir completo um dia ainda. Nossa, o Pedro é muito engraçado. O Pedro é ótimo. Eu tenho aqui, mas eu nunca vi. Mas valeu muito a pena. São séries ótimas. E ver Excel Saga me fez entender melhor o nonsense de Puni Puni e a mensagem do diretor. Recomendo muito. Por essa razão, peço para que quando vocês forem fazer reviews de algo grande, que avisem com antecedência pra gente paranoico como eu poder assistir tudo. Cara, a gente não vai fazer isso. Olha só. Não. Eu acho melhor você ouvir a gente e parar com isso. É pra ele falar isso, falta ele entender o funcionamento de um Gcast, né? Né? É tipo assim, dá pra você assistir hoje isso? A gente decide na hora, tipo, não tem como a gente avisar com antecedência, porque não existe essa antecedência. Então a gente agora tem uma ideia do que vai ter semana que vem, então. É, assim, se a coisa é grande, calha que a gente já tava assistindo há um tempão, e aí quando que vai ao ar, ninguém sabe, sabe? Uma hora a gente chega e fala, agora. E a gente grava. O que mais gosto do podcast de vocês, além das informações que oferecem, ou a opinião que vocês dão sobre determinados assuntos, ou o carisma extremo que Deus deu pra vocês, com generosidade, é o senso de humor. Vocês não têm noção de como eu rio com vocês. De novo, chamando a gente de palhaço. Né? Porra, não. Eu paro tudo só pra ouvir o podcast. Não faço nada ao mesmo tempo pra poder me concentrar. Ele é meio lento, né? Eu acho. Porque tem como. Caraca, ao mesmo tempo. Tá demais hoje, hein? O quê? Tá metendo bala nos ouvintes, coitado. Eu acho que se a gente tivesse esse carisma todo que as pessoas falam, acho que a gente estaria muito melhor do que a gente realmente tá, né? É. Enfim. Risadas tristes, né? Todo mundo. Cadê? Já parei? Vou falar em humor? Falaria. Uma das coisas que vocês poderiam voltar a fazer, que me deixaria muito feliz, são aqueles reviews simultâneos de animes ruins, como os que fizeram com Midgás, Mars of Destruction, etc. Até... É muito bom, cara. Eu dei muita risada assistindo aquilo. Foi muito engraçado. A gente já tava planejado, né? Alguma coisa assim, só que esse tipo de programa é mais fácil de gravar ao vivo. Eu não sei se a dinâmica do Skype vai dar certo. Na verdade, informação de bastidor, geralmente é o Dark pode dar, é aquele do Gunsmith Cats, não foi? Ou foi... Qual não, foi o de Riding Bean. Riding Bean começou a ser assim, só que não tava rolando e eu fiquei de mau humor. Quando tava rolando, o anime era bom. Então não dava pra ficar comentando, a gente queria assistir, presta atenção. A gente começou a gravar nesse esquema e desistiu e fez normal mesmo. Ah, inclusive na crise tem um áudio reutilizado daquilo, se o pessoal procurar eles acham. Até esse botão? Tem sim, tem um trechinho lá que tem uns 5 minutinhos. Legal. Esse áudio perdido largado lá no meio da bagunça. Até hoje eu me mato de rir lembrando de uma cena, acho que de Skelter Heaven, onde os meninos seminuas ficam sentados em umas máquinas que simplesmente achacoalhavam pra cima e pra frente. Sob o falso pretexto de estarem treinando pra batalha. Sério, aquilo marcou minha vida. Só graças a vocês eu pude entrar em contato com a tamanha pérola da animação japonesa. Outro ponto que pode parecer besta, mas é o Rilitris, foi quando um de vocês, não me lembro quem, imitou os ouvintes que mandam mensagens de voz parecendo que gravaram com o microfone enfiado no nariz. Com aquela animação contagiante, acho que fui eu. É, não, imitação do GQS é sempre você. Não, isso foi nos primórdios, cara. Nos primórdios. Uhum. Mas eu consigo lembrar claramente, sabe? pensava que só eu percebia a falta de noção daquilo. Se vocês estiverem lendo no ar, dá pra fazer isso novo agora? Não. Basta ter a apresentação do início desse e-mail fazendo a voz animada de ouvinte retardado. Então, vai fazer? Não. Você tá uma velha do caramba hoje, hein? Eu sou uma velha. Eu não trabalho sob pressão. Então, acho que já falei tudo que queria falar ou não. Agora que fiz meu debut, acho que vou passar a interagir mais no blog, comentários, etc. Desculpe a sinceridade, qualquer coisa. Abraços, Renato. GS ou GLS, de repente. Renato Gonçalves, sei lá. Sabatella. Ah, sei lá. Gustavo Gonçalves, sei lá. Sei lá, exatamente. Valeu, Renato, pelo e-mail. Você tá exagerando em alguns pontos, mas valeu. Continue com a sua paixão e comente mais e mais e-mails também. É, prêmio maior e meia da semana. Do mês, dos dois meses que faz que a gente não lê nada. Então, próximo e-mail é do Gaspar Nolasco. E aí, Jcasters, Gaspar Nolasco aqui novamente. Gaspar. Pô, achei uma doca mágica. Oi? Aspargos. Aspargos. Pô, achei uma doca mágica, até bacana lá pro final. Nolasco é uma firma aqui da cidade, não é? O que eles falam? A gente fala isso praticamente toda vez que ele manda e-mail. que vem de Goiabá, de Pans. Isso mesmo. É. A sor da goiabada. Achei uma doca mágica até bacana lá pro final, mas talvez por ser alguém que nunca se ligou muito a Mahou Shoujo ou obras do Goethe. Nunca sei falar o nome desse maldito alemão. Me senti meio fora da festa. Goethe. Logo que começou a temporada retrasada, eu já peguei esse anime pra assistir e parei no quarto episódio. Depois retomei pra ver qual era o fuzuê e até o décimo episódio, que foi o melhor, insiro spoiler aqui, o anime não me pegou. Eu só fiquei me obrigado a assistir até esse ponto porque eu vi tanta gente falando como ele era ótimo. Essa foi minha impressão, sinceramente achei que rolou um overrating aí por parte do povão, assim como no caso de Evangelion. Anime duro de ver até o final também, ao menos hoje em dia. É bom avisar que não tem preconceito quanto ao Studio Shaft, gosto bastante de Arakawa ou Lolis, gosto bastante de Keon. Porque, pelo jeito que falaram de Madoka no podcast anterior, os dois spoilers, a ideia que dava era só que gente de mente muito fechada não ia gostar. O famoso você não curtiu porque não entende. Interessante a análise do valor simbólico e de como o final é bonito e cheio de significado com explosões de emoções, um Lore e Yurizinho ocasional e lições de moral, mas Haruhi e Fullmetal Alchemist são bem melhores. E ele deixou gasparnolasco.dejanart.com, que eu repito porque o cara realmente desenha muito bem, apesar de não gostar de Madoka e ser uma pessoa por causa disso. O que você achou? Não falei. Ele falou mal de Madoka e de Evangelion. Eu vou ficar pra falar mais alguma coisa? Por que você acha que eu perguntei diretamente pra você? Então, olha, ok, né? Olha, ele não falou mal nem do Terry Pratchett nem do Richard Stall. É, mas aí no final ele fala de Haruhi, né? Então, vou perdoar um pouco. Agora, Full Metal Alchemist. Esse sim é um animezinho bem super valorizado. Ó, polêmica, hein? E na verdade eu também concordo com você. É um belo shonen. Dos shonens, é um dos que mais tem. Sim, mas assim. Não, sim, eu concordo. É um ótimo shonen e é ótimo como shonen. O problema é o valor que o pessoal agrega que não existe. Exatamente. Não, tipo, ele é bem simples em termos de roteiro. E eu não acho assim. Se você for comparar com Madoka, do jeito que ele tá comparando, em termos de profundidade do tema, a complexidade do roteiro, esse tipo de coisa, falha essa comparação. Não, cara, é um shonen, ponto. Um ótimo shonen, ponto. Sim. Uhum. Enfim, próximo e-mail da Mayara Faça Prado. Primeira vez que ela manda o e-mail. Olá, é bem rapidinho. Bem, resolvi mandar o e-mail pra contar que adoro vocês. Já escuto há algum tempo, ou quase. Comecei no 1.0, depois fiquei um século sem escutar nada totalmente off. Sem escutar nada, totalmente off. Então esse mês fiquei com saudades e voltei. E bem, vocês me ganharam de novo. Tô adorando. Valeu pro Dr. Who. Segue-se mais. Né, Dr. Who, realmente. É. Como sempre, o ouvinte que manda e-mail pela primeira vez tem que ser lido. É uma benção na vida das pessoas. O Johan, ele selecionou três comentários que ele gostou bastante da discussão que gerou de Madoka lá nos dois programas de Madoka. E aviso que provavelmente tem bastante spoilers. Provavelmente os três próximos e-mails são feitos de spoilers. Então para de ouvir, menino. Vai pra cama do fim. Se você for chorar, deixa pra lá. Isso. Não escute se você não assistiu. Vai lá, Johan. Primeiro comentário do Doraemon. Aí ele coloca assim, spoilers, né, dizendo, avisando dos spoilers, minha interpretação. Aí ele fala que creio que o poder da Mahou Shoujo seja equivalente à profundidade do pedido delas. Por isso que a Sayaka era mais fraca que a Mami e esta mais que a Homura e a Madoka. Não sei se isso aplica à força da bruxa. A bruxa das TVs que prende a Madoka é facilmente derrotada pela Sayaka. mas a bruxa da Sayaka precisa de toda a força de Kyoko pra ser vencida. Assim, eu vi alguns lugares, algumas pessoas falando de que as bruxas teriam que ser mais fracas mesmo que as Mahou Shoujo, porque senão você perderia uma Mahou Shoujo, né? Se por algum acaso elas fossem derrotadas facilmente pelas bruxas. Então, se você... O investimento do Kyubey não ia valer a pena se elas ficassem muito poderosas, né? Acho que a questão da Sayaka é que a Kyoko tinha uma ligação emocional com ela, então foi mais um impacto emocional do que uma luta de poderes ali, né? Eu tava reassistindo também a bruxa que mata a Mami, quando ela aparece, aparece primeiro o Griff Seed nela na parede, né? Depois se monta o espaço fechado. Parecia que ela tava nascendo ali. Uhum. Então eu imagino que a maior parte dessas bruxas, elas são praticamente recém-nascidas, né? Sim, foi o que eu falei, né? Porque o ciclo não valeria a pena, porque se ele fosse... Se essas marrochosas vivessem, ou as bruxas vivessem por muito tempo, não ia valer a pena pra ninguém. Pro Kyubey, na verdade, que é um investidor ali, né? É, o processo parece ser esse mesmo. Mesmo que aconteceu com a Sayaka, sabe? Uhum. Você vira uma bruxa e praticamente, imediatamente, tem lá uma Rochojo já pra dar cabo de você. E aí entra aquilo, né? De que o ápice do episódio da Mami é ela, a hora que ela aceita a amizade da Madoka, a hora que ela fala que ela ficou muito feliz ali. E aí com aquela, né? De acordo com a minha teoria de que a partir do momento que elas atingem a felicidade usando os poderes, elas entram, elas se tornam amaldiçoadas. Você pode analisar desse jeito pra dizer que foi por isso que ela morreu ali, entendeu? Mas ou menos, então, né? Se ela não morresse, ela viraria uma bruxa? Pode ser. É que depois parece que ela fica meio louca, né? Mostrando, quando mostra as outras realidades, parece que ela fica meio afetada. Ela surta em quase todas, né? É, então, ela não tem uma força, assim, mental, né? Ela não tem uma estabilidade mental muito boa, né? Mas, vai. Aí, na linha que de... Que é bem parecido com a minha teoria, né? De que você vira uma bruxa conforme a sua falta de estabilidade. Também. Aí, na linha de tempo original de Homura de Óculos, a Madoka é uma Mahou Shoujo forte, mas ordinária. Provavelmente porque seu pedido foi bem mais humilde. É, o que se especula é que o pedido dela foi salvar o gato dela. Não é especulação, não. Isso daí tá no Bruno CD. É verdade? Ah, então tá bom. É, então, é um gato, o gato não lembro se era dela, não. Acho que não era dela, não. Mas era um gato que ia ser atropelado e que ela se transforma pra salvar o gatinho. Uma parada assim. O gato até aparece na apresentação. Né? Uhum. Aí seu poder vai crescendo tanto porque seu pedido ganha complexidade quanto pela energia acumulada no looping temporal. Que não é bem um looping único, mas sim um espiral temporal. O que explicaria o porquê do Kyubey sentir o potencial na Madoka, mas seu nome e poder nunca ter sido mostrado até o pedido final. Ok, ela venceu sozinha ao Purgis algumas vezes, mas sempre quando o pedido dela era esse. As outras vezes acontecia com a ajuda de outras Mahou Shoujo. E depois ele fala que o último pedido da Madoka foi o de dar esperança para todas as Mahou Shoujo em seus momentos finais. O pedido não foi esse, né? Essa é a interpretação dele, mas... É, não foi isso que ela... Exatamente que ela pediu, né? É, o pedido não era esse, mas... A ideia não é exatamente essa. É. Ou ideia... é também, no fim das contas, né? Porque, enfim, era o suicídio assistido. Era dar uma morte agora, não, tranquila mas, pra ela. Tudo bem, mas é a questão de dar esperança, a esperança seria de que elas fossem salvas, né? É, sim. Não de que elas fossem se tornar bruxas. Assim, você pode até analisar por esse aspecto, mas eu não sei se isso é coerente dentro do... Na verdade, o que ela proporciona pra todas as Mahou Shoujo é isso, o suicídio assistido. É que ela, na verdade, ela chega no momento final, né? Aí ele fala, ou seja, no momento de mais desespero delas, em que teoricamente virariam bruxas, aparece a Madoka onipresente e impede o processo, uma nova lei da natureza. É, daí, como a existência das bruxas não é mais parte da realidade, então se adequa criando aqueles Hollows, e a raça do Kyubey arranja o jeito mais rentável possível para aumentar a entropia, as balinhas. É, os Hollows são os demônios e as balinhas são aqueles quadradinhos. É, então, mas isso não é aumentado em entropia, né? Eles... É o jeito mais rentável de diminuir. Manter o equilíbrio, né? Sim. E na verdade o que ele fala é que a entropia vai dominar a energia do espaço e vai destruir o universo, né? É, então, isso que ele tá evitando. É o contrário. Aí não concordo que o momento que uma Mahou Shoujo vira uma bruxa é aquele que ela alcança sua plenitude em relação ao desejo. Ele tá criticando a minha teoria. É, acho que o processo é aquele mais simples. A menina sempre caminha para o desespero, plus gasta energia mágica. As Griff Seeds são um paliativo, mas inevitavelmente elas vão perder seu poder, seja pela falta de esperança, seja na morte. Na verdade, elas não chegam a morrer, né? Se a Mahou Shoujo morrer, ela não vira uma bruxa, ela simplesmente morre. Sim. Que tanto isso mostra quando a Mami dá um tiro na Kyoko. Ela, na verdade, quando você dá um tiro ali na... Como é que chama? Soul Gem? Na Soul Gem, isso. Quando você dá, se você destruir a Soul Gem, a Mahoshoujo morre porque a alma dela tá ali. Então, eu não seria, na verdade, na morte. Essa questão da falta de esperança pode até ser. Aí ele fala que a visão dele é que o deserto em que a Homura está no final do anime é a terra devastada pelo processo natural de extinção. Long shot, né? Seu novo pedido era proteger aquilo que a Madoka queria proteger. Tanto que sua arma muda e vira o arco e creio que ela ganhou vida prolongada. Como a humanidade deixou de existir, sua vida perdeu propósito, ela entrou em desespero. Né? Ele falou que não achava que era por causa do desespero, mas... Não, ele falou que não aceitava, que era, ele não achava que era a sua teoria da felicidade, então plenitude quanto ao desejo. Tá. Ele aí concorda com o desespero. Então ela pode finalmente encontrar a Madoka, já que ela estava prestes a virar bruxa, mas a Madoka onipresente apareceu para lhe dar esperança e impedir o processo. Aliás, esse conceito de lei natural intencional é muito bacana. Imagina que a gravidade fosse obra do pedido de alguém, e toda vez que alguém solta no ar, aparece uma roxo e joga aquilo no chão. Ótimo isso. Ô, Live, ele foi muito longe quando ele foi justificar aquele final, mas pra você, o que diabos é aquele final, a última cena da Homura no deserto? O que tá acontecendo ali? Não, na hora que eu vi, realmente não achei nada, né? Mas depois eu fui concordar, acho que foi você que falou sobre ser o fim do mundo. Isso. Eu concordei com você depois. Eu achei que fez muito sentido isso, a teoria de que é no final de tudo, só sobrou ela, porque colocariam ela num deserto, sabe? Porque escolheriam esse recurso visual de uma terra erma e só ela lá no meio, entendeu? Se fosse sem propósito, fosse só pra deixar bonito, só pra fazer uma referência de última hora Mad Max, tá? Eu acho que foi mais pra, tipo, mostrar que ela tava sozinha, que ela tava querendo, sabe? Ela tava honrando a Madoka ali, lutando contra aqueles bichos e vivendo a vida dela. Mas... ela tá honrando a Madoka até o final. Entendeu? É meio Doctor Who esse negócio de pensar que ela tá no final dos tempos, né? No final do universo, no final da Terra, né? Mas... mas elas parecem que nem envelhecem mesmo, né? Então, eu não sei. Eu não acho isso muito... Eu voto pelo não envelhecimento delas, né? Porque senão a gente teria Mahoshoujo de várias faixas etárias. Não tem, né? Aí que tá, na verdade, eu acho que é como a gente já tinha falado, como elas morrem logo, porque o processo é inevitável. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Apesar que todo mundo fala da Kyoko, né? Ah, e a Kyoko? A Kyoko passou. Na realidade nova, elas não envelhecem? Mesmo? Não, elas nunca envelheceram, acho. Então, porque falam da Kyoko, porque, né? Enfim, o corpo delas tá morto, né? Mas assim, a Kyoko, quando mostra, você não sabe quanto tempo passou. Pode ter sido há um ano atrás. Uhum. Não dá pra saber. Quando foi que ela fez o desejo dela, dois anos, ou então seis meses, ou um mês, não dá pra saber, entendeu? Só mostra que ela tá diferente e tal. Eu não sou muito, muito forte na coisa da especulação, entendeu? Envolvendo o Madoka. Eu acho legal esse aspecto do anime, acho legal que isso exista, mas eu particularmente não perdi grandes horas lendo teorias nem formulando as minhas, né? Foi uma coisa engraçada. Eu assisti e curti o anime pelo que ele é, e acho legal ter esse fandom e o anime dar tanta margem pra tantas especulações, mas... Eu acho que é como a gente assiste semanalmente, sabe? Você assistiu meio que uma tacada só. A gente assistiu semanalmente, então dava mais tempo pra gente pensar sobre. Você é obrigado a pensar sobre, né? Eu curti aí, por isso que talvez vocês me perguntam alguma coisa assim, eu não vou saber exatamente o que responder, porque eu realmente não perdi muito tempo raciocinando a respeito, né? Eu não perdi tanto tempo pensando que pode ser aquela cena final. Tipo, eu só assisti, curti, e é isso aí, entendeu? E aí depois de você discutir essa parada, você foi no mundo e achei que fez muito sentido. E aí eu parei por aí. Bom, aí ele fala, a bruxa de Madoka no final é atemporal, assim como a Madoka após o último pedido. Por isso acho que o mundo acaba a todo instante, mas não acaba. Uhum. Aí ele continua. Sobre o impacto, só teremos resposta daqui a 5, 10, 15 anos, quando veremos se Madoka e Haruhi ainda serão discutidos como Evangelion ainda o é. E aquele papo de definição de quando algo é clássico. Aí ele coloca, Edith, pô, falaram a mesma coisa no cast. Ele devia estar escrevendo provavelmente enquanto ele escutava, né? Mas é aquela coisa, né? Ele falou, sobre o impacto, só teremos resposta daqui a 5, 10, 15 anos. Haruhi já tem 5 anos e continua tendo um impacto grande, uma discussão grande em torno da série. Então, mas... acho que Haruhi hoje em dia já pode ser um clássico, né? E ainda mais importante, continuar vendendo, né? Além, mais importante do que tudo é vender, né? Madoka em si só o tempo vai dizer. A Haruhi com certeza já é um clássico e já tá parte da cultura popular, do mainstream otaku, digamos assim. Madoka realmente só o tempo vai dizer se vai ocupar realmente um lugar relevante que Haruhi já ocupa. Ok. É da Ana-chan o comentário. Assim eu comentei no e-mail que comparava. Que meio é esse? Deve ter mandado um e-mail pra aí. É, eu não achei o e-mail da Nightshade, não. A gente acabou não... É. Mas enfim. Assim, eu comentei no e-mail que comparava o Kyubi ao Sebastian de Crochet CD. Mas o bichinho branco ainda é pior. Ao menos o Sebastian deixa claro que você vai perder sua alma em troca do desejo. Todos os termos estão acordados. Todos os termos estão acordados. Já o Kyubi, no começo pensei que isso era uma prova do quão manipulador ele é. Mas pensando depois, ele comenta que sempre que fala sobre alma, elas ficam assim. As Mahou Shoujo, né? Sempre que ele fala onde que tá a alma delas, que tá no Soul Gem, elas ficam assim. Talvez ele tenha começado a omitir detalhes por pura matemática, pois eles comprometiam o rendimento das garotas mágicas, mesmo ele não entendendo o porquê. Vendo por esse lado, ele é o neutro definitivo, com a empatia inferior a zero. Isso também fica claro quando ele fala, vocês têm 6 milhões de habitantes, com 10 nascendo a cada segundo, por que ficam tão tristes quando perdem um? Pura matemática. Pra mim é exatamente isso que o Kyubi é, né? Ele é um manipulador porque essa é a melhor forma de exercer o ofício dele. Eu acho que a melhor comparação que faz ele, que deixa bem claro, é quando ele começa a falar de gado e, né, e de animais que a gente consome, que a gente abate todos os dias. É, quando ele fala disso, ele tá falando da gente. Sim, é. A manipulação que ele faz com as garotas nada mais é do que, sei lá, processos que a gente possa fazer com o gado pra que a carne fique mais macia depois do abate. Ele fala isso. Ele fala, se as vacas não tivessem sido domesticadas, elas nem estariam aqui hoje. Ele fala isso ou isso é de algum outro lugar? Ele fala isso, acho. Ele fala, né? Eu adorei essa comparação dele, lógico. Tornou pra mim um personagem muito mais interessante a partir desse momento, porque eles não são propriamente vilões, né? Eles só estão encarando, eles são seres superiores a nós, se acham superiores a nós, e eles encaram a humanidade como a humanidade encara seres que a humanidade pensa serem inferiores também. Então... Porque a hipocrisia, ela é muito presente nesse tipo de coisa, porque assim, outro dia eu tava falando com uma amiga minha, e ela tava reclamando de um vídeo em algum lugar de um gato caindo numa bacia, alguma coisa assim. Aí eu falei, pô, mas você é vegetariana por algum acaso? Ela, não. Eu falei, então, mas você se preocupa com o boi que tá no seu prato, que morreu ali pra que você coma ele? Ah, não, mas o boi não é um bicho de estimação. Aí, tipo, peraí, né? É. Ou você vai defender os direitos dos animais, de todos os animais, ou então deixa pra lá nessa discussão, né? Ou então você fica muito hipócrita, né? Ou então realmente, né? Ou então você vira e fala, não, eu vou defender o cachorro porque ele é pano rabo pra mim. A vaca. Tipo assim, aí você tem que entender que quando você fala isso, você tá sendo um pouquinho incoerente, né? A questão é essa, que realmente é o que ele faz, né? O que o Bey fala, o que ele fala é isso, né? Na verdade, acho que ele e essa raça dele são criaturas meio lamentáveis, que só sabem cumprir deveres. Se duvidar, esses incubadores nem são vivos. Foram criados apenas para esse propósito. Talvez eles também sejam gados zumbi de alguém. Eu cheguei a pensar nisso, né? Dos Kyubi, eles não são indivíduos. Eles são um coletivo que trabalha para uma função. Dá a impressão de que eles foram criados para isso, que eles surgiram para isso. Até aí, pelo que ele fala, ele tá salvando o universo, né? Sim. Então, ele é muito louvável, se for por isso, né? Pois é. Se ele foi uma raça que surgiu para salvar todos os seres vivos do universo inteiro, então, obrigado, né? Ou talvez até uma raça que se moldou, que mudou a própria cultura, pra que pudesse fazer isso de forma efetiva, ao longo de séculos, enfim. Por essas e outras, o universo expandido que Madoka... Segura esse fone aí, que coisa. Por essas e outras, o universo expandido que Madoka tem é muito legal. Acho que ele causou tanto frisson por ter nascido numa época de muitos animes onde o kawaii não é o meio, mas o fim. E o roteiro fica em segundo plano. Ele veio nos lembrar que pode ser kawaii e termo sim, que isso é culpa pra história ruim, pra personagem raso. E que um traço rústico e macho, com sanguinolento, não é garantia de coisa boa, adulta e profunda. Foi legal ela comentar um pouquinho sobre isso, porque bem recentemente, sei lá, nesse último mês, vários veículos, vários blogs, vários lugares resolveram comentar Madoka. Ouvi muita coisa de tipo, a Madoka veio pra salvar o anime, Madoka veio pra destruir o Moe, veio pra desconstruir o Moe, veio pra dar um tapa na cara dos otakus. E, gente, o que que esse pessoal tá falando? O que que esse povo tá falando, gente? O que que vocês estão usando? Para com isso. Andaram tomando privada de novo, né? Eu acho que essa gente, elas pensam que o público consumidor são eles, né? Quando a pessoa fala um negócio desse, ela esquece que ela baixa, não paga nada, que ela não tá no país onde aquilo foi feito, e ainda assim ela tem algum direito de exigir como deve ser alguma coisa, né? Assim, existem várias coisas que usam Moe que são excelentes, Vidshaft, entendeu? Se você for pegar o que eu tava até comentando com vocês há pouco tempo, acabou recentemente o Denpa Ona Toseishun Otoko, é só isso, cara, é só Moe. Só que o bagulho é tão bem feito que esquece, cara, não tem o que se falar, entendeu? Então não dá pra você falar que a só só por isso é ruim. Não. Na verdade, a ideia é as pessoas não fazem a menor ideia do que seja Moe aqui no Ocidente. É. E confundem tudo. E a maior prova de como o Moe não é isso que as pessoas aqui acham que é, e como tá preso, assim, como se confunde com a própria cultura popular lá e tal, é que eu tava lendo um review, um comentário que um cara fez sobre, um japonês fez, sobre o Welcome to the Space Show, traduzido pro inglês. Eu tava pesquisando e tal, lendo sobre o filme, e achei isso até depois que a gente gravou o review. E esse japonês fala do Moe presente em Welcome to the Space Show, que é Moe pra todo lado, que é super legal, não sei o que lá. E a gente falando do filme, em nenhum momento a gente falou que o filme tem Moe, né? Eu cheguei a pensar no final, né? Eles exploram bastante a lua ali e tal. Não, mas é porque mesmo a gente, às vezes, cai nessa armadilha de acabar achando que Moe é mais essa coisa do fanservice, entendeu? E que não é, só o fato de ter as crianças fofas e ter aquela ternura, aquela amizade entre eles e o cachorrinho, isso é Moe, entendeu? Uhum. É esse sentimento, essa ternura, esse cuidado, essa coisa que não tem forma, né? E que o ocidental acha que sabe o que é Moe. E acha que sabe o suficiente pra poder falar e dar opinião a respeito e criticar. E criar toda uma trama e toda uma aspiração em volta disso que não existe, gente. O que você tá falando? Pra poder criar uma ciência onde não existe, entendeu? Pra poder, eu entendo disso, vou falar disso e você é arrogante nesse assunto porque isso me faz parecer mais inteligente. Entendeu? Basicamente. Ah, é porque você vai pegar os lançamentos, aí você vai ver assim, 50% dos lançamentos são só animes feitos, sabe, com garotinhas que não tem um roteiro muito bom, que não são grandes coisas, mas que ainda assim, você vê pela quantidade, é só a maioria. Sim. Então você tem que analisar o mercado, pra você dizer que você conhece sobre o assunto, ou então que você tá entendendo sobre o assunto, tem que primeiro entender do mercado. Tem que entender que isso é feito pra vender e que se o público consumidor gosta disso, você pode ter certeza. Ou você se acostuma, ou você para de assistir, que não vai parar. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o que a Ana tava falando. Uhum. Então deixa eu continuar. Afinal, pessoal... pessoal desse, né? Tá ouvindo? Sim. Afinal... Oi, o que foi? Tá se ouvindo, não? Tu esteja de mil... Não tô. É porque eu me perdi no texto dela. Afinal, o pessoal pode ter ficado chocado com a morte da mãe no episódio 3. Mas quem não se comoveu no último episódio de Sailor Moon original, onde todas morrem? Isso que nesse caso elas voltam. Isso porque nesse caso elas voltam. Mas as cenas em si eram impactantes. Bem, a mãe volta também, no fim das contas. E teve a morte do general, que se apaixonou pela guria lá em Sailor Moon também. Não lembro os nomes deles. Tem vários exemplos. Drama e tragédia sempre teve em Mahou Shoujo, por trás das asinhas e peduricalhos. Ela tá corretíssima, né? É aquilo que eu falei. Você não pode atribuir um mérito a Madoka, que não é de Madoka, mas sim do próprio gênero. Apesar de Sailor Moon, a gente vai falar disso logo, acho que no próximo programa, apesar de Sailor Moon também não ser exatamente um Mahou Shoujo padrão, ele tem muita coisa diferente, e ele já tem muita coisa, inclusive, que a gente vê em Madoka já em Sailor Moon, sabe? Um tom mais militaresco dos mascotes, que cobram, que recrutam, que querem resultados, sabe? A gente vê bem mais disso, que seguem ordens. Mas enfim, a gente vai falar disso depois. A meu ver, a importância de Madoka é de acordar a galera que acha que fanservice, asinhas, Bedouro e Kallis resolvem tudo, quando na verdade eles têm muito mais graça quando são tempero de algo sólido. Se é pra vender bonequinha, vamos vender com classe. Quem só quiser ver a Madoka de vestidinho e um bolo de noiva, fique à vontade. Quem quiser mais que isso, também se esbalda. Vai de quem assiste e decidir. Mas se alguém quiser ver Madoka por fanservice, perdeu a viagem. Depois de terminar o anime, não acho que seja um exemplo de desconstrução do Mahou Shoujo. É um exemplo do que o gênero pode oferecer de melhor. Talvez até um resgate dessas potencialidades que muitas vezes são esquecidas em prol dos aspectos superficiais, babados, bichinhos, ceninhas de transformação, etc. Não sei até que ponto furou em torno de Madoka é um bom sinal. Posso estar sendo meio apocalíptica, vamos ao clima do episódio 12, mas o povo esqueceu tanto assim do que é um anime bom? Quando foi com o preconceito e a chatice tomaram conta, gente, eu tô apaixonado pela Ana-chan. Ana-chan, por favor, mande um e-mail pro GQS, precisamos conversar em particular. Essa questão da desconstrução, me perdi. Essa questão da desconstrução, pra mim, está mais pra Puni Puni Poema do que pra Madoka. Madoka me remete mais ao que Guerreiras Mágicas foi nessa época. Mokona já era um mascote fofo ex-máquina. Se duvidar, foi o primeiro. E também, quando as três Guerreiras Mágicas são obrigadas a enfrentar a princesa e não salvá-la do vilão, eu lembro que foi um mindfuck geral. E ainda, a única saída de Lusa a se tornar o pilar de Zephyr foi reescrever as regras do mundo, mesmo que nesse caso ela não tenha se sacrificado. Então, eu não diria que Madoka chega a ser inovador na abordagem dos Mahou Shoujo. Novamente, concordo muito. Apesar de Guerreiras Mágicas de Her não ser exatamente uma Mahou Shoujo, é mais um caso. É engraçado, porque os maiores referenciais que a gente tem de Mahou Shoujo, que passou aqui no Brasil, que o pessoal mais conhece, que seria Sailor Moon, Sakura e se estendeu um pouquinho Her, eles não são exemplos padrão de Mahou Shoujo, eles já são coisas dentro do gênero que já trazem, que já tem um outro foco, que já traz muita coisa nova. Então, não é uma boa comparação, porque já é algo diferente. Mas sim, é a velha história, né? Eméritos que não são de Madoka, que estão em Madoka, que Madoka soube aproveitar, que já estavam dançando pelo gênero, mas que não são exclusivamente de Madoka. Uhum. O que você ia falar? Outra coisa, não, que eu ia falar que, assim, que ela falou, né, de que será que o pessoal esqueceu do que anime é bom? É porque realmente o pessoal gosta de reclamar. Porque eu acompanho todas as temporadas e, por exemplo, essa última temporada tinha muito anime bom. Só que o pessoal não sabe, eles querem alguma coisa que se identifique, alguma coisa que você consiga assistir e entender na hora, entendeu? Por exemplo, Madoka vão ter mais elementos próximos a uma pessoa que conhece menos da cultura japonesa, a cultura pop japonesa, então fica mais fácil de entender. Mas assim, essa questão de falar que tem coisa ruim e que, né, que todo mundo fala não, que essa temporada não teve nada de bom, até vários blogs brasileiros falando disso, é besteira. O que tem acontecido também é que os fãs de anime têm ficado mais velhos e tá passando por aquele processo que todo fandom passa, que eles vão ficando mais velhos e começam a achar que bom era na minha época, porque na minha época era feito pra mim. Agora o cenário tá mudando, o mercado tá mudando e eu não tô acompanhando isso, então eu vou criticar. Não é bom, porque não é pra mim. Meu desenho animado não é coisa de criança. Basicamente. É pra... Tanto que eu ia falar de Sailor Moon, é que tem muita gente que... Eu lembro de assistir Sailor Moon e que a fanbase, eles dão uma... Como é que fala isso? Eles dão uma endeusada, né, na história, no que foi Sailor Moon, que eu acho que se você for assistir hoje em dia, você vai ver muito mais coisa que hoje você vai... Hoje, com a sua opinião, com o seu conhecimento de hoje em dia, você vai achar meio desnecessária do que o que as pessoas lembram, entendeu? Mas também você vai acabar vendo o contrário, né? Você vai acabar vendo valores que você não via na época. Não, o que acontece, isso também já comentar depois, como o Dark falou, é o seguinte, é que depois que você vê Madoka, você olha pro Artemis e fala, agora eu entendi qual é a tua, seu gato filho da puta. Exatamente. E é por isso que fala que, né, não, seria uma desconstrução? Talvez não, mas assim, ele mostra o que eu entendo por desconstrução é quando você pega os elementos, você separa e deixa eles bem claros, e usa de uma forma assim, que pode não ser a forma mais original, não, pode ter sido usado em algum outro lugar antes, mas que você deixe mais claro esses elementos, entendeu? Então, por exemplo, que nem o negócio do Artemis, o negócio Ai, como é que Mokona? É? Mokona, da Mokona. Tem vários animais que são assim, que se você for analisar, são meio, né, são meio sacanas, assim. É, eu quero ver Sakura pra ver se eu vou ver Malícia no Quero. É, porque se você for ver, na verdade, o Quero foi que trouxe pra ela, né? Aham. Uhum. Os poderes, que entregou o livro pra ela e que mudou a vida dela. Filho da... Então você, tipo assim, você sempre teve. Então, isso daí, realmente, pode ser que um tempo atrás, faltasse maturidade no nós, como espectador, eu digo assim, pra poder perceber isso. E hoje em dia, Madoka deixa isso bem claro pra que você entenda. E realmente chega nisso que o Dark falou. Você pega e fala, putz, agora entendi. Agora eu saquei qual que era daquele bicho. Entendeu? Quem falou foi o Live, que falou isso. Agora Madoka. Parando nas divagações filosóficas, a Kimi Homura já entrou na minha lista de personagens badass de animes de todos os tempos. Eu sou daquelas que achava que a Wolfpack's Night era ou a Kimi ou a Madoka Bruxa. Feio. Mas como assisti em 4 dias, não deu pra alimentar muitas teorias. É mais ou menos o caso do Live. Chorei que nem um maluco nos episódios 10 ao 12. Eu já tinha chorado quando a Sayaka morreu. Achei que no podcast vocês falaram um pouco da Kyoko. Ela é super legal. Achei ela meio com resquícios da Yoko de Gurren Lagann no visual, mas acaba que ela virou minha favorita depois da Homura. Gostei do fato de que ela está sempre comendo e como isso está relacionado com a história do desejo dela e etc. E que apesar de tudo, ela não vira bruxa nem cai em desespero. Aliás, a morte dela foi tipo mais digna e fora impossível. Mais digna e fora do que foi a morte dela, seria impossível. É isso que ela quis dizer. A gente não deu pra falar muito da Kyoko, né? Porque, enfim, a gente falou muita coisa, muito de tudo. Então a gente acabou se prendendo mais ao que era mais importante, a trama geral. Ao invés de dar detalhes pra cada personagem, né? Na minha opinião, a Kyoko, assim, eu entendo que ela tem um papel importante e tudo. Mas pra mim, na série, com os spin-offs, pode mudar. Mas nos 12 episódios de Madoka ali, ela serviu como uma escada pra que a a Sayaka pudesse evoluir como personagem. É, porque ela é legal, ela tem um conceito legal, ela tem uma trama legal, mas ela não é importante pra trama geral. Então, eu falei pra trama principal da série. Eu falei disso nos comentários, que ela, o design dela, ela parece um escorpião e tudo, e tem um escorpião em Fausto. Uhum. E o escorpião de Fausto tem várias similaridades com ela, entendeu? Então, você pode ver que ela ali tá realmente como se fosse um personagem de apoio. Ah, mas é claro que com os mangás novos e tudo, pode ser que isso mude. Mas eu acho que a gente não falou muito, porque além de ter muita coisa pra falar, ela também não tinha essa importância tão grande. Uhum. E já que eu falei da Kyoko, vamos falar sobre Yuri. Sei lá, meio que me irrita. Não pode mais existir amor fraterno, amizade, companheirismo, camaradagem. Tudo tem que pender pro Yaoi/Yuri. Eu tenho amigas por quem faria e já fiz muitas coisas, e não quero pegar elas. Conheço meninos que são irmãos de tão... amigos. Mais que irmãos de sangue seriam. E nem por isso eles se pegam. Que saco, banalização de relacionamentos, isso. Tudo bem que os japoneses não são os melhores especialistas em relacionamentos. Enfim, desabafo. A maneira que a amizade da Sayaka e da Kyoko evolui, e obviamente a relação da Homura e da Madoka, é tudo tão foda e me revolta ver gente só enxergando um babado Yuri rolando ali, mas é meio que inevitável. Me surpreendi que ninguém fez paralelo com Serial Experiments Lain. Eu fiz quando assisti dentro da minha cabeça, mas não esterilizei esse momento nenhum. O que acontece no final de Lain e o que acontece no final de Madoka é muito parecido. Muito parecido. É, foi a primeira coisa que pensei quando o desejo final foi feito. O fato dela virar um conceito de existir pra sempre e não existir ao mesmo tempo, gato de Schrödinger, de reescrever as leis para resetar o mundo, se não viram Lain, super recomendo, paralelo existe. É exatamente isso que acontece em Lain. E... como ela falou, se não viram Lain, vejam. É, no fim das contas, é um dos meus animes favoritos de todos os tempos. É o único anime que eu assisti 5 vezes. Tô querendo assistir a sexta, porque faz muito tempo que eu não assisti. E é um anime que é pra ver mais uma vez, porque quem teve dificuldade de entender Madoka vai se perder muito com Lain. É quase impossível você assistir ele uma vez e conseguir entender o que tá acontecendo ali, sabe? Você tem que assistir a primeira, a segunda, lá pra terceira, que você vai começando a entender por completo tudo que tá se desenrolando ali. É bem complicadinho e bem bagunçado. Lain é bem pesado também, né? Sim. Bem carregado emocionalmente, né? Eu adoro, assim. Sempre que eu tenho uma... Eu costumo ver numa tarde direto, sabe? Uhum. 5 horas direto, eu pego e assisto uma vez só. Quando eu assisto, é quase sempre assim que eu faço. Mas é aterradora a experiência. Você acaba... Exato. Uhum. Mas enfim, onde é que eu tava? Outro detalhe disso. Outro detalhe disso é a conversa final de Homura e Kyubi, que ele fala algo do tipo, se ninguém se lembra, tanto você pode ter inventado quanto pode ter acontecido, não faz diferença. É um do mote de Lain que ela fala aqui, né? Esse é um dos motes principais de Lain. Se ninguém se lembra, não existiu, não aconteceu. É, em Lain eles falam que se você não é lembrado, você não existe. Uhum. É a velha história de uma árvore cair no meio da floresta e ninguém escutou, essa árvore realmente caiu. Isso tem até no, em 1984, aquele livro famoso, o governo controla as informações, porque se não tem registro, se ninguém lembra, se a versão do governo lá se torna a única verdadeira, se eles apagam todos os outros registros, aquilo se torna verdade, porque não tem como você comprovar que foi o contrário, né? Uhum. A Homura é fundamental para que Madoka exista, pois ela tem memória disso. Comentário gigante que teve que ser dividido em dois, mas o que importa é que eu vou fazer todas as minhas amigas assistirem e agitar um grupo de cosplay de Madoka. Mande fotos pra gente publicar. Certeza. Aqui. Review spoiler free é tudo de bom. Até semana que vem. Spoiler free, na verdade, é quando não tem spoiler, né? Ela quis dizer review com spoilers. Não, é que ela deve ter falado do primeiro, né? Eu acho que não, acho que ela tá falando do segundo mesmo. A gente mesmo se embola e às vezes fala que o segundo foi spoiler free. Mas enfim, spoiler free é que não tem spoiler. No caso, não é spoiler free. Enfim, o último comentário é do Soma, que tava no podcast. É o Soma. Talvez seja pelo fato de eu não ser acostumado a ouvir minha própria voz, mas eu me achei parecido com o professor de cursinho no cast. Bem, já que... Ele é o Rafael Soma que tava no cast, né? Isso. Por isso que ele tá falando isso. Que ficou horas discutindo com o Yohan e tal. É. Bem, já que não deu do Darko botar essa parte no cast, lá vai o paralelo que eu fiz entre Madoka Mágica e o Yu-Gi-Oh! Em especial... O quê? Ele fez isso? Ele fez. Em especial a série 5 Days, ou 5 Days. Comentário é fenomenal, vai. Pois bem, os protagonistas desse último, Yu-Gi-Oh!, né, no caso, são conhecidos por puxar combos de cards contra oponentes mais perigosos, mas que sempre respeitam as regras do jogo. A única coisa forçada é o saque milagroso de um card específico para o combo. Mas isso é normal, certo? Pois bem, no mesmo dia que vi o fim de Madoka, também tinha visto o ápice do duelo do Yusei contra Z-1, o último chefe... Ou Zone, sei lá. O último chefe de 5 Days. E quando a formulação do desejo da Madoka E tanto a formulação do desejo da Madoka quanto o combo usado pelo Yusei pra puxar o Shurin Quasar Dragon foram jogadas dignas de mestre e que foram foda, com o perdão da palavra. Só que há uma pequena diferença: enquanto Yusei precisou contar com a sorte pra puxar esse combo, a Madoka precisou criar o combo, pois os cards já estavam na mão dela. No momento que ela conseguiu reverter o jogo do Kyubi a seu favor, teve a mesma diversão de quando viu Yusei fazer o mesmo contra o Zone, que não era exatamente um filho da puta quanto o Marshmallow do Mal, mas que tinha um deck que roubava mais que um político. Bem, pelo menos esse trecho dos bastidores eu tinha que contar pra audiência, certo? Infelizmente eu pensei que distorce o tempo do Carlírio, ficou só pros participantes mesmo. Eu achei que o Dark ia colocar isso no final, mas... Eu perdi. Eu não achei. Sério? Sério, eu não sei onde foi parar, desapareceu. Ah, muito engraçado isso. O Chris não tava, o Limeade não tava, né? Tô por fora. Não. É, então a gente tava, tinha um rapaz participando, o Carlírio, e quando a gente falava, ele tinha saído, ele falou assim, não, já volto. E aí a gente falava com o computador dele, e o computador dele mandava um bip de volta. Aí eu cheguei assim, eu cheguei e falei assim, então, dá dois bips agora. Aí o computador fez dois bips, aí eu falei, ele tá respondendo, hein? Merda, cara. Foi engraçado na hora. E ninguém vai falar desse comparação? Cara, é aquela coisa, né? Eu acho que não tem o que dizer. Você tem o que dizer, Live, viu? Vou terminar, peraí. De qualquer forma, tenho que agradecer. Eu me diverti tanto participar do J-Cast, como depois de ouvir o resultado, espero ter outras chances para repetir. A dose do futuro, especialmente no dia que vocês forem tocar em alguma outra área de uma superficialidade, claro. Em tempo. Tem que falar de Yu-Gi-Oh, né? O fato que eu citei do Urobuchi ter escrito Sayano Uta antes de Phantom of Inferno talvez não seja correto. Eu tinha alguma info de que ele tinha rascunhado algo de Saya antes de Phantom. Muitos escritores colecionam rascunhos de ideias que só vão usar eras depois, mas de fato Sayano Uta foi a obra que mais deu destaque ao Robot, ainda mais por ser um dos games mais queridos do pessoal da Nitro Plus. Quanto aos subtextos e Yuri, não, eu não afirmei categoricamente que existe Yuri na série, mas que o subtexto que o Robot colocou é bem suspeito e está lá, é fato. E como eu disse, nem sempre Yuri consiste no sentido mais etido do termo. Antes de mais nada, uma paixão Yuri pode ser simplesmente um sentimento platônico, coisa que, de forma bem inocente, me deu a entender pelo que houve entre Sayaka e Kyoko. Eu diria que se há algum Yuri em Madoka, ele é do estilo mais old school do que do modo como existe em animes como Strawberry Panic, um fanservice e agarramentos a cada 5 minutos. Para fins de curiosidade, esse foi o artigo que fiz pro Kotatsu Shimbun sobre esse tema, que no futuro vou expandir e colocar no meu blog. Tem o link. Enfim, eu vou colocar o link. Links aí. Põe links também pros artigos sobre Madoka que ele fez, que foram citados no cast. E o que você achou? Eu não entendi muito bem a comparação, na verdade. Então, de repente, se eu ouvir o cast, ouvir ele falando a respeito, eu posso pegar mais. Eu imagino que qualquer pessoa que nunca jogou Yu-Gi-Oh! Que pessoas que não jogaram Yu-Gi-Oh! Não conseguiam entender nada do que ele falou. Porque, enfim, até quem joga fica meio perdido. Eu posso falar que ele falou que tinha que escutar o cast. Eu posso falar que eu tava no cast e não entendi essa comparação. Mas tudo bem. Sim, ele fez uma comparação do combo. É porque eu também não vi esse episódio assim, do Five Geeks, né? É genial isso. É a mesma coisa que eu fiz de comparar com o Fausto. É óbvio que no caso do Fausto a comparação é obrigatória, porque foi um fundo, né, que a série usou. Mas de qualquer maneira, toda comparação é válida, né? E não, o Sommelier Mestre nessas sacadas mega viajadas dele, sabe? Uhum. Eu acho o máximo. Bom, é um dos principais motivos de eu gostar do blog dele. Além de coisas underground que ele fala que ninguém mais comenta. E quanto ao Yuri, é até bastante bem interessante a gente ler o e-mail do Soma logo depois do da Ana, né? Que são opiniões bem opostas. Eu ainda tô muito mais com a Ana, sabe? Eu acho que esse subtexto tá aí só pro pessoal do Rafael, só pro pessoal do Soma e o pessoal que quer Yuri poder ver. Deixa eu te falar uma coisa. Em japonês existe um termo que chama akogare, se eu não me engano é isso, é assim que se fala. Que é um sentido de admiração. Uhum, sim, é uma admiração que ela beira o amor, ela beira o sentimento romântico, mas ela não é isso. O akogare é quando você, tipo, você tem alguém que você se espelha naquela pessoa, sabe? É, muito parecido com a coisa do senpai, né? O senpai e o kohai. Isso, exatamente. A gente não tem isso, a gente não tem como traduzir, e é muito difícil a gente entender isso sem entender um pouco mais de cultura, sem ter convivido com a cultura japonesa, ou sem ter ouvido isso, alguém ter explicado isso. Que pra mim, no caso ali, é mais ou menos isso, entendeu? Você pode ter um subtexto Yuri que realmente, eu acho que é claro, tá ali. Ah, ele tá ali. Que é o padrão. Que é o padrão. Exatamente, que é só que ele não, né? Ele não é romântico. Ele é nesse sentido de que há uma admiração. Há algo ali especial, só que não é nada, sabe? Não ultrapassa a linha do a linha sexual, assim, não chega a se tornar um desejo nem nada do tipo. Sim, sem contar o que a Ana comentou, né? Que a Ana comentou que japoneses não são lá muito bons com sentimentos e tal, mas vale lembrar que aquelas garotas ali estão em situação de guerra, situação de estresse, situação de desespero, em situação de assim, qualquer... De desconstrução de qualquer ser social que elas possam ter, né? Então, eu acho até válido elas criarem esse bonzo, né? Essa coisa que liga eles, que você pode comparar até mesmo com a ligação entre soldados que estão numa guerra, que estão lutando numa guerra, né? Aquela amizade, aquela quase paixão entre soldados que estão lutando lado a lado numa guerra ali, arriscando a vida juntos. Você tem alguma coisa pra comentar? Não? Eu não. Viajou legal, hein? Pra dar um veredito, eu acho que mesmo que a comparação dele faça sentido, ela não é... ela não deve ser feita, porque nada deve ser comparado a Yu-Gi-Oh! Heresia, não sei, você não deve admitir que você assistiu Yu-Gi-Oh! É vergonhoso. Fala isso pro Soma, ele é uma das poucas pessoas que tem orgulho de dizer que gosta de Yu-Gi-Oh! E Vanguard. Ah, ele realmente gosta, de verdade. Pois é. Vanguard? Peraí, você falou que ele gosta de Vanguard? Ele gosta de Vanguard. Ah, não, peraí, aí é de sacanagem. O restinho de respeito de Johan poderia colocar. Não, que isso, fala sério. Quer dizer, ele não gosta de Vanguard, como ele gosta de Vanguard também. É, putz grilo. Enfim, depois de uma leitura de e-mails enorme pra compensar os 2 meses sem ler e-mail, vamos embora, né? Cara, essa é a semana consecutiva que um bloco fica grande demais além do esperado e chuta a pauta pra frente. Exatamente, a gente tá cheio de pauta chutada pra frente. Aconteceu igual semana passada, vai acontecer igual essa semana. E eu não vou poder fazer a piada de novo, né, no texto. Ai, ai. Mas é aquilo, né? Todo programa de e-mail tem que ter no final reforço. Pessoal comente, pessoal manda e-mail, pessoal participe. É. Né? Pessoal, vamos lá. Porque é só assim que, né, que a gente, que o Mike, que o Darko e que o Live sabem que tem alguém escutando, né? É, e os números. É, você pode ter os números, mas você ainda pode entrar numa paranoia de, putz, tem alguém baixando muitas vezes, uma sabe? Uma pessoa só, né? Alguém meio aí, meio perdido, sem amigos, então... Não, o que eu queria fazer, que acabei não conseguindo, é uma leitura de e-mail por mês. Eu vou tentar manter isso, se o pessoal mandar um volume bom e tal. A gente vai tentar manter uma leitura de e-mail por mês, porque, enfim, é um bloco fácil de fazer, e legal, e incentivo o pessoal a mandar mais. É, que a questão do Madoka, teve bastante comentário, é porque Madoka deu uma, né? O pessoal entrou em parafuso, né? Então todo mundo comentou muito, né? Sim. Sim. Então, até vão lá conferir que teve. Eu selecionei esses 3, como o Mike falou. É, vale muito a pena. Vale muito a pena você pegar e ler todos os comentários do podcast Madoka, óbvio. É, se você já assistiu, coisa. Porque só tem spoiler lá. É, eu não peguei nada que tinha de conversa, porque senão ia ter que ler a resposta e tal, e não ia dar tempo, né? Mas tem muita coisa boa lá. Assim, eu só queria ressaltar, desculpa o meu bocejo, que nós. É, se por acaso a gente faz você rir, não é intencional. Então, não venha mandar e-mail empolgado dizendo que a gente é engraçado, eu me ofendo. Então, eu não quero saber que eu sou engraçado, porque eu não sou. Então, na verdade, o medo é o dia que alguém vai chegar e falar: ah, vocês não foram engraçados nesse podcast. Essa nunca foi a nossa intenção. É. Ah, nesses últimos programas tá ruim porque vocês não estão mais engraçados. É, né? Não liguem, pessoas, ouvintes, não liguem. É só charminho dos dois. Nada a ver, nem é. É sim. Pode falar que é engraçado, que ele depois fica lá, ah, conversando engraçado. Eu fico fazendo isso. É, a gente fica o Live fica lá alisando a gata dele, falando, como eu sou hilário. Vou entrar pro zorro. Engraçado que o Live de falou que eu não sou engraçado, mas perdi a chance de usar uma piada, né? Né? É um incoerente. Enfim, tchau pra vocês. Boa noite pra todo mundo. Tchau. Abraço, beijo na mão. Tchau.